favela canto. Eu sei que a rua provou. Ei, é periferia na cena, satisfação. A voz veemente, trilha sonora da função. O som prende atenção, entra na mente dos moleques. Gingado, malandro, hipnotiz é o rap que cantou, protestou e lutou, pedindo pela paz. Tocou e trincou, vai dar show. Da hora que nós faz. Amor que colou e ficou de pé na linha de frente. Respeita escudo, é nós, tamo junto. Pegada nervosa, balança envolvente. Ei, musicalidade, malícia na base dos versos. Putz, aqui é o gueto banjando talento, trazendo emoção, sentimento. É louco que eu fiz, tremendo os barracos falantes. Então vem se envolver nesse bang. Isso aqui que é só de favela, é fora da reggae e da diante. A favela cantou, fazendo o mundo ouvir, sorrir, chorar e se emocionar. Eu sei que a rua provou. Agora canta o refrão, levanta a mão, já um pode chegar. Aqui favela cantou. Periferia chegar, aqui é nós, pode par na Eu cena. Sei que a rua provou. Então já é, eu vim buscar a minha recompensa. Monstro representou, então fechou. Paixão pelo som, emoção é desse jeito. No coração dos irmãos, brancos, preto. Sacode, acorde, desperta o movimento. Rimando demais aqui, mano, F é gente que faz corre atrás. O ovo da inveja que, aliás, atrasa o cerne. Mancada que já esse Deus é por nós. Jão, quem será contra nós? Então sonhar e correr, irmão, cansar e desistir, não. Na banca, os tuta colou, falou que o barato é louco e chapou. A rima levada, a voz e o flow, Osasco na cena, o White morou. Saúde, respeito, poder, muito mais, mas muito dinheiro. Atitude, responsa, parceiro, medalha de honra. Aqui favela cantou, fazendo o mundo ouvir, sorrir, chorar e se emocionar. Eu sei que a rua provou. Agora canta o refrão, levanta a mão, já um pode chegar. Aqui favela cantou. Periferia chegar, aqui é nós, pode par na Eu cena. Sei que a rua provou. Então já é, eu vim buscar a minha recompensa. Se é questão de honra, tio, pra nós cantar um rap, fazer de coração e ganhar a mente dos moleques. Se o som tem sentimento, aí a rapa agradece. Postura e proceder, muito mais que nós merece. Treme o chão e emociona toda a rapa. Eu tô na cena, foco em imagens, louco chapa. Eu manifesto em defesa das quebradas. Acorda, molecada, é a hora da jogada. Aqui favela cantou, fazendo o mundo ouvir, sorrir, chorar e se emocionar. Eu sei que a rua provou. Agora canta o refrão, levanta a mão, já um pode chegar. Aqui favela cantou. Periferia chegar, aqui é nós, pode par na Eu cena. Sei que a rua provou. Então já é, eu vim buscar a minha recompensa. Acorda, molecada. Aqui favela cantou.